Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Os próximos minutos são de ciência. Hoje vamos perceber qual a importância da música nos bebés. Mais à frente, o talento de Fernando Correia, ilustrador científico. Entre tantos trabalhos, foi convidado para desenhar selos para uma coleção das Nações Unidas. Neste programa, vamos ainda falar da importância do estetoscópio, o instrumento que amplifica os sons corporais. Há muitos motivos de interesse para ficar aí, desse lado. Já dizia Oscar Wilde, a música é o tipo de arte mais perfeita, nunca revela o último segredo. Pois bem, vamos falar de um projeto que leva até às crianças o que de melhor esta arte perfeita pode fazer. É possível uma criança começar a desenvolver a voz cantada ainda com 2 anos? Sim, quem o diz é a Helena Rodrigues, com quem vamos estar à conversa nos próximos minutos. Helena Rodrigues, investigadora responsável pelo Laboratório de Música e Comunicação na Infância do Centro de Estudos de Sociologia e Estética, pertencente à Universidade Nova de Lisboa. Comecemos então por conhecer as linhas gerais do projeto que junta música e bebés. O projeto de desenvolvimento musical na infância e primeira infância, que foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, visou em fazer uma série de estudos relacionados com o desenvolvimento musical na infância e em primeira infância. Portanto, o que é que isto significa? Significa nós percebermos como é que se vai construindo, como é que se vai adquirindo a nossa competência musical. Neste projeto foram realizados trabalhos em 4 áreas distintas. Helena Rodrigues explica o que foi feito. O primeiro estudo focou-se na vocalização de bebés perante a música e a linguagem. Nós viemos trabalhando com bebés, portanto, mas num contexto até mais educacional, num contexto mais de comunicação, pais e bebés, e fazer música em conjunto. E muitas vezes observamos que os bebés vocalizam nestas sessões, ou seja, nós estamos a cantar, por exemplo, baia param pam pam, baia param pam pam, baram pam param pam, baia param pam. Ouvimos um sonzinho deste género, por exemplo. E quando ouvimos um som deste género, nós interrogamos: mas será que o bebê está a cantar? Ele está, no fundo, ele está a completar esta frase musical, não é? Portanto, nós perguntamos: bom, mas ele está a cantar? E entre nós havia quem debatesse: ah, ele está a cantar, outros diziam: não, isto é uma interação linguística, ele está a tentar comunicar. Bom, de facto há aqui uma zona que se calhar é um pouco, está um pouco sobreposta, quer dizer, há, se calhar o mais importante aqui é a intenção de comunicar, e o bebê tem ao seu dispor uma voz, e uma voz que tanto pode ser usada para aquilo que se designa normalmente como cantar e para aquilo que se designa normalmente como falar. Embora estas, as fronteiras entre o cantar e o falar não sejam coisas estanques. Agora, o que é certo é que no seu estudo, ou nestes estudos do professor João Regado e do Dr. António Rocha, o que foi realizado foi expor crianças pequeninas, portanto o primeiro estudo foi dos 9 aos 11 meses de idade, depois houve um outro estudo que foi no segundo ano de vida. E então o que foi feito foi apresentar um estímulo linguístico, portanto alguém que está a conversar, a falar, e um outro que era de estar a cantar para o bebê, e recolher os sons que os bebés faziam em resposta ao estímulo A ou ao estímulo B. E pronto, isto foi muito interessante observar que, de facto, há algum, parece haver, eu não gosto ainda de dizer isto de uma forma tão definitiva, porque acho que estes estudos devem ser sempre replicados, mas aquilo que foi encontrado nestes 2 estudos é que, de facto, há características acústicas, há características de ordem musical que nos fazem pensar que efetivamente há uma intencionalidade do bebé para responder ao estímulo cantado ou ao estímulo linguístico de diferentes formas. Ou seja, ele percebe que o adulto está a comunicar com ele de uma determinada forma ou de uma outra forma, e ele adapta-se a esse tipo de comunicação. O segundo estudo do projeto centrou-se na aprendizagem de canções, alterando palavras e melodias. O que nós fizemos foi alterar as palavras de uma determinada melodia e perceber se as crianças reconheciam a mesma melodia quando alterávamos as palavras. Eu vou lhe dar um exemplo para ser mais simples, não vou dar os exemplos que fizemos no estudo que foi feito, mas vou lhe dar um exemplo mais simples, que muitas vezes eu faço informalmente com as crianças que vou encontrando. Por exemplo, uma vez um gatinho estava junto do mar para ver os peixinhos e aprender a nadar. Esta é uma pequena partida, entre aspas, que eu gosto muitas vezes de fazer aos miúdos com quem vou estar. E os miúdos e os adultos também. E é muito engraçado, porque a melodia subjacente é os parabéns a você. Mas há adultos que não conseguem perceber que é os parabéns a você. Ficam muito confusos e centram-se muito nas palavras. Aliás, já tenho visto adultos que dizem: olha, tenho aqui uma canção de Natal, e cantam: é Natal, o sino toca. Tenho aqui outro: estrelinha, estrelinha, estrelinha a brilhar. E tenho aqui outra: é o Pai Natal, é o Pai... Ou seja, mudam a letra, mantêm a melodia e tratam isto como se fosse uma canção diferente. E efetivamente é uma canção diferente, a letra mudou, portanto não é a mesma coisa. Mas, portanto, a identidade, portanto, nós podemos pensar, o que acontece aqui é que é um conceito de identidade de canção. E é, certamente, é um conceito de identidade da canção. Mas eu julgo que é mais que isso, é um problema de percepção também. As palavras, de facto, interferem na forma como nós estamos a percepcionar. E é engraçado que neste tipo de trabalho, as crianças com 4 anos de idade, novamente refiro que estes estudos eu acho sempre que carecem de replicação e de fazer noutras condições, etc. Mas novamente este ano fizemos um outro trabalho neste âmbito e tudo leva a crer que se calhar podemos afirmar que, por exemplo, aos 4 anos parece-nos que as crianças estão muito mais centradas então na questão do texto. E quando eu pergunto, por exemplo, isto, uma vez um gatinho está... Quando eu pergunto esta canção, conheces esta canção? Vou cantar outra vez. Uma vez um gatinho estava junto do mar para ver os peixinhos e aprender a nadar. Quando eu pergunto, sabes esta música? Conheces esta canção? Ah, é do gatinho. Ah, é do gatinho. E eu vou tentando perceber, mas então és capaz de cantar e aquilo que cantam é uma canção sobre um gato que não tem nada a ver com a melodia em si. É interessante observar que noutras idades isto se vai alterando, mas parece-nos ter aqui indícios também para pensarmos que há pessoas que processam melhor a questão da melodia, portanto têm um estilo de preferência que, para elas, captam o mais fundamental é a questão da melodia, há outras que parece que ser mais as palavras. Continuamos a conhecer o que foi feito no projeto de desenvolvimento musical na infância e na primeira infância. Um outro estudo incluído nesta investigação foi sobre o movimento e o ritmo, realizado pela investigadora Ana Paula Almeida e pelo investigador Paulo Ferreira Rodrigues. Helena, conta-nos o que fizeram esses dois investigadores. Ela começou por trabalhar com um sistema que foi o Sound Space, em que observava como é que as crianças se movimentavam face a um dispositivo que tinha sensores e que as crianças induziam o próprio som e se movimentavam face a esse dispositivo. Portanto, isso permitiu-lhe perceber o tipo de movimentos que poderia encontrar, e agora está a fazê-lo de uma forma está a acabar a última parte ainda, portanto isso ainda veio de trás, portanto foi iniciado, em que utiliza uma série de ritmos e pede às crianças para se movimentarem de acordo com esses ritmos. Ah, e mais importante ainda, porque já está finalizado, há uma tese que foi finalizada no âmbito deste projeto, que foi a tese do Paulo Ferreira Rodrigues, e foi uma tese com um rigor e com uma inovação em relação aos procedimentos normais de abordarem o ritmo na infância. A tese do Paulo, o que é que ele fez? Ele arranjou um conjunto de estímulos musicais com características diferentes, depois de uma seleção muito rigorosa, em que passou pela utilização de juízes, vou passar um pouco essa parte, mas depois o que é que ele pedia? Utilizou uma amostra de 100 e tal crianças, entre os 3 e os 5 anos, e analisadas individualmente e em trios e em duo, porque isso também, também lhe queria perceber o modo de funcionamento, mas vamos centrar na parte da análise individual. O que é que ele fez? Ele pedia às crianças para ouvirem esses estímulos musicais e dizia-lhe, olha, vamos fazer um jogo, tu vais ouvir e vais dançar da maneira que te apetece, e depois quando a música parar fazes a estátua. Portanto, ele treinou com elas o jogo da estátua. Foi uma maneira muito interessante, porque é uma maneira lúdica e às vezes chegar a esta forma, digamos, da exposição ao estímulo é preciso um know-how muito específico, uma sabedoria, mas ele conseguiu-a muito bem. Portanto, o que ele fez foi dizer, vamos jogar o jogo da estátua. Quando ouvis a música, tu danças. Quando a música parar, paras. E ele tinha um conjunto, cinco estímulos diversificados, características diferentes, e a criança ouvia e dançava ao som da música. As crianças foram filmadas e depois ele analisou o movimento. Analisou como? Centrou-se nos pés, absolutamente, o que é muito interessante. Portanto, utilizou um programa de observação, que é o Observer, e analisou a forma de deslocação no espaço destas crianças face a estes estímulos. E com isto conseguiu uma série de mapas, digamos, dos passos das crianças e dos pés, a forma de apoiar. E foi um trabalho que eu acho muito interessante, porque realmente na educação musical as questões do movimento e do ritmo e a associação entre a dança e a música é um domínio muitas vezes explorado só de uma forma muito empírica, muito intuitiva, mas sem este rigor. Falta conhecer uma vertente do projeto de desenvolvimento musical. O quarto e último estudo foi realizado com adolescentes. A utilização de metáforas é um caminho para o ensino de instrumentos musicais, admite Helena Rodrigues. Porque há quem defenda a utilização de pistas técnicas muito concretas para criar a indução de determinada comunicação de emoções quando estamos a tocar um instrumento, por exemplo. Há quem e que oponha isto à linguagem metafórica. O que isto quer dizer? A linguagem metafórica é aquilo que muitas vezes os professores de instrumento utilizam, dizendo, por exemplo, olha, este som precisa de ser mais brilhante, ou isto é um som frio. Isto são metáforas que os professores de instrumento ou os professores de música usam. Ah, tem uma voz doce. Tem uma voz escura. Portanto, isto são metáforas que nós usamos. E há alguns que defendem que devemos usar pistas técnicas muito concretas. Sei lá, por exemplo, aqui usas staccato, usas legato, aqui fazes a articulação desta frase desta determinada forma ou assim. E, portanto, este estudo foi realizado com estudantes de violino, em que foram usados, num caso foram usadas pistas técnicas deste género, noutro caso foram usadas pistas metafóricas, e a conclusão a que chegamos é que as pistas metafóricas também produzem estes efeitos de nós conseguirmos que os alunos apreendam e que passem um determinado tipo de emoção. Um bom professor deve poder usar as tais pistas técnicas, mas não deve prescindir das metáforas, porque há outras dimensões da comunicação entre professor-aluno que mais fluidas e que apelam mais à imaginação, e portanto a metáfora pode nos pôr noutros registros. Este é um projeto que trouxe novas sensações a quem nele participou, garante Helena Rodrigues. O projeto de desenvolvimento musical atende muito a estas questões da voz interior de cada pessoa, e este aspectos de construção da sua palavra, da sua forma de se movimentar, do seu espaço. A matemática é a relação com o espaço também. Portanto, mais que um projeto destes voltado para a primeira infância, é essencial quer na questão da aquisição de aprendizagens de vária natureza, quer também nas aprendizagens sociais. O projeto Desenvolvimento Musical na Infância e na Primeira Infância teve o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Com todas as condições para começar a desenvolver novos projetos, surgiu então o Laboratório de Música e Comunicação na Infância. Este laboratório pertence ao Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa e foca-se em quatro vertentes: investigar, formar, criar e intervir. Foi neste espaço que foram aplicados muitos dos estudos que temos estado a abordar na conversa de hoje. O Laboratório de Música e Comunicação na Infância, digamos que veio juntamente com a concepção do projeto, ou seja, de facto, para levarmos a cabo estes estudos que nos propunhamos, era importante, fundamental, termos um espaço de congregação dos investigadores e um espaço físico onde pudéssemos receber crianças, e não só crianças, quer dizer, nós estamos a uma das dimensões que eu espero que venha a ser mais desenvolvida no futuro, oxalá agora o novo financiamento das unidades de investigação o permita, mas há uma dimensão que eu acho fundamental nós virmos a desenvolver, que tem a ver com a questão do efeito terapêutico, dos efeitos terapêuticos associados à música, o poder que o som pode ter no comportamento humano. Esta é uma dimensão mais terapêutica, digamos, mas que me parece fundamental nós abordarmos também. É um trabalho revolucionário, como Helena Rodrigues define. Todo o trabalho que nós temos vindo a fazer e que é mediado pela música é um instrumento poderosíssimo em termos de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Portanto, eu acredito que esta estimulação que nós podemos dar é qualquer coisa que pode revolucionar os cuidados na infância, revolucionar a forma como as crianças são estimuladas, a forma como podemos construir de facto os alicerces e as estruturas da aprendizagem. A música vista não apenas com melodias e notas musicais, mas também como uma revolução no desenvolvimento pessoal e social. É a partir desta ideia que Helena Rodrigues partilha connosco um outro estudo que realizou com mães que se encontravam em situações de vida diferentes. Um estudo que prova que a música pode fazer. Trabalhamos num hospital psiquiátrico com mães com depressão pós-natal, eram mães que estavam com uma depressão pós-natal e por isso estavam internadas neste hospital psiquiátrico, e fizemos trabalho através da música. Portanto, fizemos trabalho só com este grupo de mulheres e também com estas mães e os seus bebés. E, portanto, aqui o que nós utilizamos foi um conjunto de estratégias de caráter musical para ajudarmos não só na parte física delas próprias, na parte de relaxamento, de encontrar a sua voz, porque quando há depressão todos estes aspectos estão ligados, e portanto há aqui uma relação entre a voz e o corpo que é preciso libertar e ajudar a expressar-se, como também na própria relação mãe-bebé. E isto foi muito interessante. Vou-lhe dar outro exemplo também muito concreto, por exemplo, que foi de pedirmos às mães para nos dizerem os pequenos nomes com que mimam os seus bebés na intimidade. E foi engraçado, por exemplo, quando fizemos este trabalho na cadeia, as mães trouxeram-nos nomes como eu chamo, é príncipe, é meu tesouro, é meu pequenino, é minha preta, é meu pichaguebo, é minha gorda, é minha estrela, eram o meu tesouro. Portanto, as mães tinham um conjunto de palavras para mimarem os seus bebés, a partir dos quais fizemos a canção. Quando pedimos exatamente a mesma coisa às mães com depressão pós-natal, quando pedimos, então, como é que vocês chamam o vosso bebê? Foi o silêncio absoluto. Não havia nenhum nome, nada. Isto é característica da depressão, não é? O vazio, não há. E, portanto, pouco a pouco, nós fomos trabalhando com estas mães no sentido de ocupar este vazio. E isto é interessante porque, quer dizer, as canções que fomos usando, os sons que fomos usando, de alguma forma foram, digamos, libertando este fio e trazendo afetos, trazendo palavras, e chegamos ao fim da intervenção, de facto, com uma canção feita por estas mães, com palavras trazidas por estas mães, e em que também elas umas às outras se ajudavam e passaram a pôr pequenos nomes para os seus bebés. Está conhecido o trabalho desenvolvido no Laboratório de Música e Comunicação na Infância. Há ainda outros dois projetos que ganham especial destaque. Todos os sábados de manhã, o Laboratório recebe a iniciativa Música de Colo, onde os pais e os filhos interagem através da música. E um outro projeto, o Optus Tutti, que significa obra de todos, para todos. É uma iniciativa apoiada pela Fundação Gulbenkian. O projeto tem como objetivo mostrar como a música pode contribuir para as raízes sociais e humanas de uma criança. E vamos terminar esta reportagem da mesma forma que começámos, com uma citação, desta vez de Vitor Hugo. A música é o verbo do futuro. É nesta linha que o Laboratório de Música e Comunicação na Infância vai continuar a trabalhar. Ciência em Sintonia, um programa de rádio que divulga o mundo científico. Uma iniciativa da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É autor de 4 selos lançados pela Administração Postal das Nações Unidas. É biólogo e ilustrador científico. Estamos a falar de Fernando Correia, que dirige o Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro. Já vamos falar do convite que foi feito ao investigador, o único português até agora a merecer o reconhecimento artístico da Administração Postal das Nações Unidas. Antes, Fernando Correia explica-nos ao telefone o que é a ilustração científica. A ilustração científica pode ser entendida e deve ser entendida como o outro lado do discurso científico. Portanto, faz parte da comunicação científica, deve ser entendida como um canal que os cientistas, os investigadores, as pessoas que produzem, que fazem a produção de ciência no mundo, têm à sua disposição para comunicar essas mesmas descobertas, E, portanto, a ilustração científica, resumindo, será isso. É mais do que arte, é ciência. A ilustração científica em que trabalha junta duas áreas, a arte e a biologia. Acima de tudo, considero-me um biólogo. Portanto, e, de facto, será sempre na vertente de que sou um investigador, uma pessoa que realiza trabalho dentro da área da ilustração científica. Portanto, nessa perspectiva, a ilustração científica é a continuação do meu percurso de investigação. O convite das Nações Unidas deixou Fernando Correia surpreendido e, por pouco, o meio da administração postal da ONU não foi para o lixo. É que o ilustrador científico pensou que se tratava de spam. Este convite foi, de facto, uma grata surpresa. Foi através de e-mail. E teve vai ou não vai para ir para o lixo, porque no momento quando olhei para ele assim de relance pensei que era spam. E quando abri o e-mail, de facto vi que havia um convite expresso do diretor artístico das Nações Unidas, portanto da secção da administração postal, para poder, convidando-me para eu fazer quatro selos da coleção, portanto de uma coleção que são as espécies ameaçadas, que é editada todos os anos, e tive que confirmar primeiro, portanto entrei em conversa com ele e ele de facto confirmou-me a veracidade deste e-mail, que me foi muito surpreendente. Depois, a partir daí, foi todo no desenrolar normal, uma vez que as espécies não foram escolhidas por mim, foram sugeridas. São espécies que estão ameaçadas, portanto, de extinção, de desaparecerem a breve para trecho da superfície desta nossa arca de Noé. E são espécies exóticas, o que me levou a um trabalho extra, uma vez que, não sendo da nossa fauna, tive que procurar referências através da internet, através de livros, consultando artigos, livros, para poder, inclusive a vídeo, pronto, para poder chegar à conclusão, em termos de registro gráfico, de um desenho preliminar que satisfizesse os propósitos desta coleção. Portanto, não é só que sejam selos bonitos, e atraentes em termos de estética, mas que sejam selos que consigam passar uma mensagem, que é através de cativando o público que tem acesso a esses selos, eles fiquem de alguma maneira sensibilizados para a problemática que é a conservação da natureza. Esta é a 21ª edição de selos das Nações Unidas. É dedicada às espécies de vertebrados noturnos ameaçados de extinção. A Fernando Correia coube ilustrar três espécies. Ele ilustrou o tapir da Malásia, uma espécie de lémur de Madagascar, também o gato de cabeça chata da Malásia e ainda o aié-aié. Como biólogo, privilegiou o contacto entre o desenho e quem o observa. Eu sou biólogo em primeiro lugar e depois, como especialização, sou ilustrador científico. Portanto, a minha primeira preocupação foi conhecer sempre os animais, são animais noturnos, saber um pouco da sua biologia e saber daqui retirar desta panóplia, desta quantidade enorme que existe de informação sobre estas espécies, o que é que seria pertinente de que fosse possível ser vigorado num quadradinho que tem 4 por 3 centímetros. Portanto, é uma coisa muito reduzida. E dessa maneira, portanto, como biólogo, a minha preocupação foi sempre falar um pouco do animal em si, da sua biologia, portanto, retratar um aspecto que fosse importante nessa perspectiva. Por exemplo, no tapir asiático que eu escolhi que fosse retratado um pormenor da cabeça, e esse pormenor da cabeça repercutia-se por todos os selos, portanto, chamar a atenção para a parte que é visual, que é o contacto do olho com o olho. E depois, pormenores da sua biologia. No tapir escolhi uma progenitora, acompanhar a sua cria, que é bastante diferente e faz lembrar de alguma maneira os nossos javalis, portanto os nossos riscados. No gato de cabeça chata, eu procurei antes dar a ambiência de um rio, portanto, porque ele se alimenta nas proximidades dos rios ou das ribeiras. No ai-ai procurei mostrar um pouco da sua biologia em termos da dieta alimentar, portanto ele tem uns caninos, uns incisivos próprios, aliás, uns incisivos próprios para poder desbastar o retidoma, ou seja, a casca das árvores, de maneira a poder ter acesso às galerias que são escavadas por escaravelhos, pelas larvas de escaravelhos, e depois ao longo da evolução aprimorou uma ferramenta magnífica que é um dedo longo, muito estreito, com o qual ele penetra, portanto consegue entrar dentro das galerias e com a unhita sacar para fora a larva com a qual se alimenta, portanto será um manjar muito interessante. Portanto, no Lemur, aquilo que eu procurei no Lemur de Mangusta, aquilo que eu procurei foi, de certa maneira, reforçar um pouco o seu dimorfismo sexual. Isto é, o macho é de tal maneira diferente em termos de anatomia, da sua morfologia, das cores que exibe, da fêmea, que durante os primeiros tempos foram consideradas espécies de... aliás, durante os primeiros tempos, e atualmente ainda há muitas pessoas que pensam que são espécies diferentes. E, portanto, procurei sempre mostrar alguma curiosidade, digamos assim, do seu dia-a-dia. E evocando isso através, obviamente, do selo. A imagem do tapir foi eleita para a capa da coleção filatélica de 2013, editada em países como os Estados Unidos, a Áustria e a Suíça. Em circulação ficaram mais de 800 mil exemplares. Fernando Correia teve um mês para entregar todo o trabalho. Digamos, para as nossas práticas atuais, em que há esta voracidade de informação tão, tão grande, eu posso dizer que é um tempo normal, normalíssimo, porque todas as pessoas gostam de ter os seus trabalhos e ver os seus trabalhos plasmados em ilustração para ontem. Pelos vistos parece que não é só um problema nacional, também é um problema internacional, porque quando fui convidado tive um mês para concluir as artes finais. Ou seja, todo este é um processo metódico que avança desde o início, a partir do momento em que se assina o contrato, e a partir daqui temos uma série, os dias que nós necessitarmos para fazer o desenho preliminar. Ou seja, neste período eu tenho que procurar informação, coligir essa informação, selecionar essa informação e daqui retirar aquilo que pretendo fazer para pensar, digamos, no design que vou imprimir ao selo para depois poder figurar o animal em si. Portanto, essa será uma fase, dessa fase será a sua tradução em desenho, no desenho preliminar. Esse desenho preliminar é de seguida enviado para um especialista, porque eu não sou especialista naqueles animais exóticos que não existem na nossa fauna, nem me pagaram nenhuma viagem para ir visitar, foi uma pena, mas depois de termos a aprovação desse especialista naqueles animais, porque de facto eles estão com um olhar treinado e sabem logo identificar alguns pequenos erros que existam em nível da morfologia, depois de ter essa aprovação, a fase seguinte é ter a aprovação da própria instituição das Nações Unidas, o que felizmente recebi o aval e com grandes elogios sobre aquilo que tinha sido realizado. Portanto, a partir deste momento, eu demorei cerca de 15 dias a fazer todos os 4 selos, tive não um bocadinho menos que 15 dias para acabar as artes finais, o que foi um sufoco, mas consegui acabar antes do prazo, o que para os americanos é sempre algo a louvar. Ao todo são 12 selos. Os outros 8 foram para as ilustradoras de Itália e Canadá. A ilustração científica começou por ser um hobby para Fernando Correia. Agora é uma atividade a tempo inteiro. Na Universidade de Aveiro, criou o único curso do país dedicado à ilustração científica, desde a licenciatura ao doutoramento. Desde cedo que o desenho e a biologia lhe despertaram um grande interesse. Ainda criança, passava para o papel tudo o que via na natureza. A ilustração científica pode ser que nasceu comigo. Eu desde pequenino que tenho uma convivência muito grande com o campo. Acompanhava o meu pai nas suas incursões, mesmo a nível de caça. Portanto, ele caçava e eu, por outro lado, caçar com os olhos. Portanto, desde pequeno sempre tive também muito interesse pela biologia. Portanto, foi a maneira de casar estes interesses. Portanto, por um lado, a ciência pura, no qual eu também fiz ainda investigação em termos de ecologia terrestre, e, por outro lado, aquela intuição que eu tinha sempre para traduzir isso em desenho, em riscar, em pintar. Claro que eu só me dei conta, de facto, da ilustração científica como disciplina em si, ou como universo de trabalho e atividade, quando entrei para a universidade, aqui no curso de Biologia, que eu fiz na Universidade de Coimbra, e aí, digamos, íamos obrigados a fazer os relatórios nas aulas práticas, e aquilo para os meus colegas era algo muito cansativo e aborrecido, para mim era um momento de libertação muito grande. Inclusive, por exemplo, nas aulas práticas de anatomia vegetal, eu ia não a uma, mas às vezes 3 ou 4 aulas à mesma aula, para poder ter acesso sempre ao microscópio e poder continuar a fazer o meu desenho, que eram folhas A4 coladas de topo umas a seguir às outras, para fazer um corte desde o retidoma até à medula. E isso, de certa maneira, despertou um pouco a atenção dos meus professores. Tive um professor que é um grande botânico, eminente botânico no nosso país, que é o professor Jorge Paiva, que foi o primeiro a dizer: não, meu amigo, você tem, o que você tem é um dom. Eu precisava de alguém que me fizesse uns desenhos. E foi o primeiro, de certo, a primeira pessoa que me contratou e me pagou para eu fazer os primeiros desenhos de ilustração científica. Pronto, a partir daí foi o aperceber-me de facto que havia, existia esta atividade, que se podia fazer vida a partir desta atividade, comecei ainda na área a fazer o meu percurso académico, que terminando a licenciatura num mestrado e na área de investigação, e tendo a ilustração científica como hobby. Cheguei a um determinado ponto que tive o inverso, ou seja, tinha a investigação como hobby e a ilustração científica como a minha ocupação a tempo inteiro, porque foi a altura, portanto, em que deu um momento de viragem. E neste momento estou como docente na Universidade de Aveiro, no Departamento de Biologia, que nos deu condições, ou que deu as condições para erigir todo um plano de formação, que vai desde um curso de formação até o doutoramento nesta área, aqui em Portugal. Portanto, que é uma coisa única, que poderei dizer que é uma coisa única em Portugal, acho que mais de lado nenhum se dá este plano tão completo, que vão desde pessoas que não têm licenciaturas e, se quiserem, podem fazer um curso em ilustração científica, que tem muito rigor e tem um elevado grau de exigência, e que tem a duração de um ano. Até pessoas que querem estar a trabalhar 4 anos para fazer a sua tese ou a sua dissertação de doutoramento na área do desenho biológico. E em Portugal, a ilustração científica está de boa saúde? Eu digo que estará de ótima saúde. É assim, repare, sempre esteve, apesar de muitas vezes ter um comportamento mais background, portanto, mais tímido. Nós começamos com ilustração, somos dos precursores em termos de ilustração científica, desde os descobrimentos. E portanto nós temos excelentes obras e excelentes ilustradores, e na última década eu poderei mesmo dizer que no século XXI temos pessoas que estão a ser formadas em Portugal e que nada têm a temer daquilo que se faz lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos, em que já existe uma grande tradição em termos do ensino formal. Inclusive, posso dizer que há poucos dias fui informado que fui selecionado para mais uma exposição de grande prestígio, que é o Focus on Nature, que é uma edição de vários anos feitos pelo Museu de Nova Iorque, e gratamente tive também a notícia que 3 dos meus alunos que se formaram aqui no Departamento de Biologia e no nosso curso também foram selecionados. O que eu posso dizer é que foram cerca de 600 trabalhos que foram ao concurso, de todo o mundo, e a probabilidade de ser escolhido era inferior a 17%, portanto, o que é ótimo para os nossos profissionais. A biologia leva Fernando Correia a viajar pelo país e pelo mundo. Entre essas viagens, o telefone foi o único meio de contacto. Ainda assim, um meio ótimo para conhecer e escutar o ilustrador científico. O Bairro Alto foi casa da imprensa portuguesa durante 150 anos. Os jornais chegaram de baixo para cima, isto é, instalaram as tipografias nas cocheiras dos palacetes, encheram de jornalistas os pisos onde tinham vivido nobres e aristocratas e fizeram o Bairro Alto fervilhar dia e noite com cultura, debate, boémia e má vida. A história do Bairro Alto, como capital da imprensa portuguesa, tem um século e meio aproximadamente e começou com um problema de moda. Na Ciência em Sintonia, damos conta agora de um estudo que tem como protagonista o Bairro Alto de Lisboa. Já se vê, mas também Álvaro Costa de Matos, coordenador da Hemeroteca Municipal de Lisboa e investigador do Centro de Investigação Média e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa. Nas primeiras décadas do século XIX, deixa de estar em voga para os nobres e para a alta burguesia viver no Bairro Alto. Os palácios mais importantes, onde residia a nobreza, a aristocracia, a burguesia endinheirada, começam a ser vendidos. Os inquilinos dos palacetes fogem para a periferia da capital e as empresas jornalísticas aproveitam essa oportunidade de ouro transformando os espaços. Esta dinâmica faz abrir tabernas, tascas, casas de pasto, botequins e disparar a prostituição de uma série de atividades associadas a este negócio, a par de outras, artísticas e culturais, que transformam o bairro na capital da Boémia oitocentista e o mantém acordado de dia e de noite. Durante este século e meio, o Bairro Alto foi a capital da imprensa portuguesa. No século XIX, o debate político emana sobretudo dos jornais, não está centralizado no Parlamento e o bairro é a capital do jornalismo e a capital do debate político. No ano de 1888, quando viviam em Lisboa menos de 200 mil pessoas, publicavam-se na capital 13 matutinos e 8 vespertinos. Se acrescentarmos a estes jornais as restantes publicações periódicas, que eram 43, o número dispara para 64 títulos, tendo em conta que a taxa de analfabetismo rondava os 75% da população portuguesa em finais do século XIX. Acrescenta o estudo de Álvaro Costa de Matos para depois lembrar como se contornava este problema. Os jornais eram muitas vezes lidos em voz alta, nas barbearias, nos cafés, nas tascas por uma pessoa para grupos de 10, 20 ou 30 pessoas. Nem a ditadura e a censura prévia abrandaram este ritmo. Foi a evolução tecnológica, explicou o investigador, que levou os jornais do bairro. Ele torna-se pequeno demais para estes jornais, que precisam de melhores instalações e novas acessibilidades. O fenómeno da progressiva saída dos títulos é influenciado pelo da concentração das empresas jornalísticas que têm vários títulos e mais empregados. As pessoas com deficiência em Portugal sentem dificuldades no acesso aos edifícios, aos transportes públicos e aos sistemas de comunicação, o que provoca situações de isolamento e discriminação. Estas conclusões são do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. O estudo insere-se no âmbito do projeto Disability Rights Promotion International, que tem como objetivo aumentar a monitorização dos direitos das pessoas com deficiência à escala global. Foram realizadas 32 entrevistas aprofundadas a adultos com diversos tipos de deficiência em três regiões do país: Lisboa, Porto e Algarve. De acordo com o estudo, as vidas das pessoas com deficiência em Portugal surgem fortemente marcadas pela discriminação resultante dos preconceitos e estereótipos negativos que subsistem face à deficiência. Ser discriminado constitui uma limitação em todos os domínios da sociedade, com particular relevância no mercado de trabalho. A rotulagem, com base na deficiência, constitui ainda um elemento manifestamente perturbador no acesso ao emprego ou na progressão na carreira profissional. Da análise feita às respostas do inquérito, surgiram múltiplas situações de discriminação que se traduzem em vivências de negação ou violação dos princípios de direitos humanos. Apesar das restrições orçamentais e de, com isso, a execução total da Estratégia Nacional para a Deficiência poder estar comprometida, os investigadores sugerem para Portugal a nomeação de um organismo independente que fiscalize a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. RED é o nome da primeira exposição individual do português Bruno Castro Santos, desde que trocou a arquitetura pela pintura. Bruno Castro Santos foi arquiteto durante 10 anos, com um ateliê próprio, que fundou após a conclusão de estudos superiores nos Estados Unidos, na América, na Califórnia e na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. Como arquiteto, foi distinguido em Genebra com o primeiro prémio do pavilhão português na Mostra de Arquitetura em 2000, nos Estados Unidos e no concurso internacional para uma visão de Quioto no século XXI, que lhe valeu uma menção honrosa do júri. Em 2008, porém, Bruno Castro Santos, então com 36 anos, decidiu dedicar-se à arte e concluiu os programas avançados da Arco em Lisboa, retomando um interesse que desenvolvera na juventude e que então o levara a frequentar o curso da Sociedade Nacional de Belas Artes. A arquitetura e a arte foram dois universos sempre presentes, duas disciplinas complementares, mas senti necessidade de me dedicar inteiramente à arte, justificou em declarações à Lusa. A viver em Londres há cerca de um ano, o artista valoriza a riqueza cultural desta cidade, não só em termos de arte, e também o efeito que viver no estrangeiro tem no trabalho. Porque vimos de fora, olhamos e sentimos de um modo ampliado, reparamos em coisas e fazemos associações que um local já não repara ou faz, porque o contexto não nos é próximo nem familiar. Música. No Ciência em Sintonia, programa iniciativa da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, recordamos agora a mestria de César Augusto de Campos Rodrigues. Ele marcou a ciência portuguesa e mundial graças ao gênio inventivo. Engenheiro hidrográfico e astrónomo, viria a ser ele o autor de vários processos inovadores aplicados à astronomia, mas não só. Celebrizou-se como astrónomo e fez também carreira na Marinha Portuguesa. Foi guarda-marinha, capitão-tenente, capitão-fragata, capitão de mar e guerra e chegou a vice-almirante. A experiência em alto mar acabou por estimular em Campos Rodrigues o interesse pela ciência, em particular pela astronomia. Ele nasceu em Lisboa, em 1836. Frequentou o Liceu e o Real Colégio Militar. Com 25 anos, iniciou carreira na Marinha e só aos 34, muito por culpa das longas viagens, concluiu o curso em Engenharia Hidrográfica. Participou no levantamento da Barra e do Porto de Caminha. Entrou para o Real Observatório Astronómico de Lisboa, na Tapada da Ajuda, em 1869, e dedicou-lhe mais de 50 anos de vida. Foi aqui que o astrónomo desenvolveu alguns dos principais trabalhos. Graças ao gênio inventivo de Campos Rodrigues, vários instrumentos do Observatório de Lisboa foram aperfeiçoados e algumas das inovações do astrónomo foram muito importantes para o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, nomeadamente a fotografia. Observador por excelência, desenvolveu um dispositivo para o diafragma íris, capaz de regular a iluminação das lentes oculares nos telescópios. Uma inovação que começou por servir à astronomia e que acabou mesmo por ser mais tarde introduzida nas máquinas fotográficas. Do leque de invenções de Campos Rodrigues, fez parte também um interruptor para os pêndulos dos sinais horários, vários cronógrafos, um revólver fotográfico e até uma cadeira especial de observação. Esta cadeira tinha a particularidade de se adaptar de uma forma rápida e confortável à posição do observador. Para Campos Rodrigues, a observação dos astros tinha mesmo muita ciência. As inovações e melhorias que fez deram ao Observatório Astronómico de Lisboa prestígio internacional. A 19 de dezembro de 1904, a Academia de Ciências de Paris atribuiu a Campos Rodrigues um importante prémio que reconhecia trabalhos no domínio da astronomia. Foi resultado do avanço conseguido no Observatório de Lisboa com a campanha de observação do asteroide Eros entre 1900 e 1901. Uma campanha que tornou possível determinar com mais detalhe a distância entre a Terra e o Sol e determinar com rigor as coordenadas das estrelas. O trabalho notável de Campos Rodrigues estendeu-se também à África, onde, juntamente com outros astrónomos de renome, deu aconselhamento e apoio técnico e científico. Foi o que aconteceu com o Observatório João Capelo em Angola e com as missões geográficas em África conduzidas por Gago Coutinho. Em 1908 foi instalado em Lourenço Marques, hoje Maputo, a capital de Moçambique, um observatório com o nome do astrónomo português. Campos Rodrigues faleceu em Lisboa com 83 anos em 1919. E agora é tempo de ficarmos a conhecer o estetoscópio. Utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, o estetoscópio é um instrumento que ajuda a amplificar os sons corporais. Nasceu do trabalho de um médico que procurava salvar pessoas que sofriam de tuberculose. Foi no início do século XIX que René Laennec, na altura a trabalhar num hospital de Paris, iniciou esforços para desenvolver o que viria a ser uma das maiores descobertas médicas. Laennec lembrou-se que, de acordo com o princípio da acústica, há um aumento da intensidade do som quando é transmitido por alguns materiais sólidos. Enrolando folhas de papel, fez um cilindro e colocou uma extremidade no tórax de uma paciente e a outra no ouvido. Foi nesse momento que se apercebeu dos sons cardíacos de uma forma muito mais clara e distinta do que quando realizava uma auscultação direta. O primeiro protótipo de estetoscópio foi idealizado em 1816. Com ele, o médico realizou uma série de testes e análises, adquirindo uma vasta experiência que lhe permitiu classificar doenças cardiorrespiratórias. Face às críticas que recebeu pela sua invenção, Laennec foi efetuando alterações ao estetoscópio de madeira. Viria a falecer pouco depois, mas a invenção foi aproveitada por outros cientistas que a foram desenvolvendo. Um dos primeiros avanços foi dado por Pierre-Adolphe Piorry. Criou um instrumento mais pequeno e que possuía uma forma de uma trombeta e duas peças de marfim, uma para cada extremidade. Outra inovação posterior foram os estetoscópios flexíveis. Eram construídos por tubos de madeira ou mesmo por tubos flexíveis de molas de metal cobertas por um tecido. Em 1829 surgiu o primeiro modelo biauricular, em que a peça torácica tinha também a forma de uma trombeta, mas que era construída em mogno. No entanto, foi em 1851, pelas mãos de George Philip Kamen, que se chegou ao modelo mais próximo dos atuais. O estetoscópio de Kamen facilmente se adaptava aos ouvidos e podia mesmo ser carregado no bolso. O estetoscópio foi evoluindo e, no final do século XIX, a peça torácica já apresentava uma forma de campânula que possibilitava uma boa auscultação dos sons graves. Havia, contudo, a necessidade de melhorar a auscultação dos sons mais agudos. Isso foi conseguido em 1894 por Robert Bowles, com a introdução do diafragma utilizando membranas de metal ou celulose. Posteriormente, os estetoscópios passaram a ser construídos tanto com campânula como com diafragma. Em 1961, o cardiologista David Littman descreveu o modelo que veio a ser o mais usado na prática médica dos dias de hoje. Um estetoscópio construído em aço inoxidável com uma campânula e um diafragma. Ao longo da sua evolução, o estetoscópio tornou-se num valioso instrumento, representando um dos símbolos da medicina. Foi mais um Ciência em Sintonia, uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.